Saudações! Hoje vocês ficam com uma conversa muito bacana sobre economia solidária. Foi gravada lá na UFAL com o professor Marconi já há algum tempo, mas devido ao estoque que eu tinha de episódios que precisavam ser publicados, porque tinha uma questão temporal importante, terminou só podendo ser publicado agora. Antes de começar, queria recomendar que você, se não conhece ainda, escute o podcast Chutando a Escada, em particular o episódio 34. Os urubus do Banco Mundial estão de volta com o Reginaldo Moraes. Dá uma explicação muito boa sobre a influência dos Estados Unidos na nossa crise atual, que é uma questão clássica que envolve neoliberalismo, envolve o Banco Mundial e o FMI como instrumentos dos Estados Unidos, né, para interferir nas economias domésticas dos outros países, principalmente os em desenvolvimento. Enfim, escutem lá que está muito bom o episódio. Mas o nosso sobre economia solidária também está interessante e começa agora. Espero que você goste. Eu sou o Carlos Sangaldino e tenho hoje como convidado Professor Marconi. e vamos lá. Está começando o Politicast. Hoje o tema tem a ver com economia solidária. Antes de entrar nesse assunto, é interessante ter uma visão sobre o trabalho em si, já que a economia solidária, de modo geral, ela parece mudar a forma como o trabalho é tratado, né? Ela tem uma proposta de mudar o sentido do trabalho. É uma proposição, né? É uma meta da economia solidária mudar o sentido que o trabalho adquire dentro da economia capitalista. Porque dentro da economia capitalista, qual é o sentido do trabalho? A gente chama de sentido histórico, ou perspectiva histórica. Qual é a perspectiva histórica que a gente tem no capitalismo, né? O que move a história no capitalismo é o conflito de classe, né? A exploração do homem pelo homem. Então, tudo que acontece dentro da história da humanidade deriva desse conflito essencial, desse conflito básico. E ele se dá, sobretudo, no entorno do trabalho, né? Como é que a exploração de uma classe sobre outra se concretiza, se materializa? É em torno do trabalho, da produção e da distribuição dos bens que resultam do trabalho humano. Mas assim, mesmo no período pré-capitalista já tinha esse tipo de exploração do trabalho, né? Não existia o Sim. capital, o comércio, essas coisas, mas existia a exploração de alguma forma. Na Idade Média, quando a gente não tinha ainda sociedade industrial ou urbana, né, a sociedade era predominantemente rural, havia a exploração de uma classe, né, que era ali organizada em torno da igreja, dos senhores de terra, sobre os camponeses. Então, é exploração, há um conflito de classes ali, um conflito de, por isso que a história ela é movida pelo conflito de classes, né? Agora, no capitalismo surgem duas classes específicas da sociedade industrial capitalista. Mas a base, que é a exploração do trabalho, ela permanece, tal qual era na Idade Média, salvo nas sociedades comunais, né? Onde o que todo mundo produz, produz coletivamente e consome coletivamente. Então, nessa sociedade, você não tem exploração de um grupo sobre o outro. Quando a gente sai desse modelo de organização social e um grupo deixa de trabalhar e outro trabalha para sustentar esse, a gente inicia esse processo de exploração do trabalho humano. Um grupo explora o trabalho de outro. Estabelece então um conflito de classe. Tem a ver com a propriedade, né? Rousseau já chama atenção para isso. Então, e aí Marx vai aprofundar e fala: bom, isso só é possível se alguém disser: isso aqui é meu, pode ser uma terra, uma ferramenta, uma tela, isso é meu, não é seu. Então, se isso me pertence, você precisa disso para produzir, começa a estabelecer aí uma divisão de classes sociais, né? E no capitalismo, as duas classes são, de um lado, os capitalistas que detêm o capital e o trabalhador que detém a força de trabalho. O capitalista extrai, então, do trabalho da classe trabalhadora, né, a mais-valia, quer dizer, a riqueza que essa classe trabalhadora produz, a classe capitalista se apropria disso. A economia solidária propõe mudar o sentido do trabalho, que seria em termos muito ambiciosos, no limite, abolir a exploração do trabalho, né? Por isso que os dois princípios da economia solidária, os dois princípios fundamentais são a posse coletiva dos meios de produção, né, e a autogestão. Por quê? Foi justamente na medida que os capitalistas se apropriaram dos meios de produção, que eles expropriaram dos trabalhadores as ferramentas e também o conhecimento sobre o processo produtivo, né, foi que eles conseguiram se apropriar também do produto do trabalho. Então, isso começa ainda na Idade Média, com as corporações de ofício e tal, onde você tinha os mestres, os oficiais, os aprendizes, e os mestres já tinham começado ali, antes do capitalismo se estabelecer, eles já tinham começado a se apropriar das ferramentas de trabalho, e inclusive do conhecimento. O mestre é que dizia quem era, quem seria oficial e promoveria o aprendiz a oficial, e o oficial o mestre. Então eles detinham não só as ferramentas, a oficina, como o próprio conhecimento e a autoridade para dizer você pode fazer isso, você pode fazer aquilo e tal. O capitalismo depois vai aprofundar esse processo. Eles eram uma mistura do empresário, né, que detém toda a estrutura, com a academia que vai dar o diploma, né? Sim. Boa comparação, exatamente. Eles eram isso. Se o mestre não dissesse para o aprendiz, agora você é oficial. O cara ia ficar como aprendiz, e o aprendiz trabalhava sem salário, né? E o oficial já era um Ia ficar trabalhador até assalariado. desistir, não aguentar mais, né? Sim. Sair. E só um mestre podia dizer, instituir o oficial também como mestre. Que é o que a comparação foi perfeita, porque só os doutores podem atribuir um título de doutor a outros mestres, né? E só os mestres, enfim. Era uma mistura dessas duas coisas. Por isso que a economia solidária, o movimento cooperativista de modo geral, tem esses dois princípios, porque justamente a posse coletiva do meio de produção é uma maneira de resistir ou de restituir aos trabalhadores essas ferramentas de produção. Então, se você coletiviza os meios de produção, você vai para a segunda etapa, que é coletivizar também o produto do trabalho. Então, o produto do trabalho pertence a todos os trabalhadores, ele não é de um capitalista, ou de um patrão, ou de um chefe, ou de um trabalhador específico, né? E o rendimento que o produto desse trabalho garante tem que ser distribuído igualmente entre todos, né? Do ponto de vista da gestão do trabalho, a autogestão também é uma resistência ao que a gente chama de heterogestão, né? O sistema de gestão do trabalho no capitalismo, o trabalho é heterogerido, né? Ele é gerido a partir de uma relação hierárquica, de uma relação opressora, de uma relação de mando, de uma relação de expropriação também da vontade do outro, né? Porque o trabalhador, ele não tem o direito de se auto-organizar, ele é organizado a partir de alguém que fala, olha, você vai fazer isso de tal hora até tal hora, aí ele monta as equipes de trabalho. Você tem todo um sistema de gestão no capitalismo, né, que estabelece o organograma da fábrica, quem manda em quem e tal, não sei o quê. E um controle minucioso do tempo do trabalho dos trabalhadores. Isso começa com Ford, e aí E aí você anula o indivíduo, né? sim, Você quer transformá-lo numa peça daquela engrenagem, num né? Daquele adendo, sistema todo. justamente, num adendo do processo produtivo. Ele é uma extensão da máquina, ou uma máquina é uma extensão dele, né? Tanto faz. Mas o fato é que ele se acopla ao processo produtivo como uma peça, e não como um ser autônomo, criativo, vivo, né? E não é por outra razão que Marx vai chamar a máquina de trabalho morto. O homem executa o trabalho vivo, né? Mas quando ele consubstancia esse trabalho numa máquina, a máquina executa o trabalho morto. Mas o trabalho morto só é possível ser executado, né, se tiver o trabalho vivo acoplado à máquina. Então, por mais que a gente tenha hoje, inclusive, essa é uma discussão dentro da sociologia do trabalho, processo de automação e tal, o trabalho vivo não desapareceu, né, cara? Ele não tende a desaparecer. A sociedade depende do trabalho vivo ainda. Mas a economia solidária, então, ela pretende, do ponto de vista dos bens, coletivizar os bens e o produto do trabalho, e instituir uma forma de gestão do trabalho que seja horizontal. Então, todos os trabalhadores têm o mesmo poder de decisão, de voto, de determinação de para onde é que vai a organização do trabalho e tal, que é a autogestão, né? Tudo isso é muito difícil de acontecer nos empreendimentos de economia solidária, porque eles são gotas d'água no oceano capitalista que envolve, o mercado é predominantemente capitalista, a nossa cultura é predominantemente capitalista, a gente desde da escola é educado a obedecer, a seguir hierarquia e tal. Então, quando a gente vai tentar trabalhar isso nos empreendimentos, é muito difícil você romper com uma cultura do trabalho heterônomo para instituir uma nova, porque é uma nova cultura. A autogestão é uma cultura de trabalho totalmente diferente, E né? deve Não é ser fácil. parecido com o pássaro que nasceu na gaiola, né? O próprio trabalhador muitas vezes não sabe o que fazer com as possibilidades de ser, né? De Sim. pensar, de decidir coisas. É, por isso que não é incomum a gente, aliás, muito pelo contrário, é muito recorrente nos empreendimentos de economia solidária, nas cooperativas, a gente vê a reprodução da heterogestão. Você tem todas as possibilidades, você institui a autogestão no estatuto da cooperativa, você tem algumas práticas de autogestão que são obrigatórias, que você tem que seguir o estatuto, só que na prática cotidiana do trabalho, esses trabalhadores reconstroem hierarquias. E até na minha pesquisa de doutorado eu chamo isso de hierarquia sob consenso. Por quê? Sim. É diferente da heterogestão porque não é uma hierarquia autoritária. Mas os trabalhadores pedem, entre aspas, né? Eles, de alguma maneira, instituem um trabalhador dentre eles que vai ser o patrão também, entre aspas. Mas aquele que dirige, que manda, que diz o que vai ser feito, que representa a cooperativa fora do espaço de trabalho deles e tal. Então, essa pessoa vira uma espécie de chefe. Tem características da liderança, né? Porque a liderança é exercida a partir do consenso dos liderados, né? Então, eles instituem, é verdade. Então, não é um patrão da empresa heterogerida, tradicional, não é. Mas, de alguma maneira, as cooperativas acabam reconstruindo essas relações. Ficam como um líder de negociação, né, de grupo, de trabalhadores, aquela pessoa que tem um poder de liderança, naturalmente os outros confiam, né? E ela Confia. toma frente. É, É um perfil. o Paul Singer, que é um dos principais teóricos, né, da economia solidária, chama atenção por isso. Ele fala que às vezes a autogestão não funciona porque os trabalhadores abandonam mesmo a autogestão. Eles não querem fazer autogestão, entendeu? É assim, não tem nada que os impeça de fazer e eles deliberadamente transferem os poderes deles, eles delegam para um grupo pequeno ou para um indivíduo, entendeu? E é voluntário isso. Bicho, eu não quero me envolver com a administração do negócio, eu quero entrar aqui, executar meu trabalho e ir embora. É, eu vi como é, vi que é complicado, eu não quero, né, estressar com isso. Porque é mais complicado. A gente está aqui numa universidade, né? E você vê que o sistema de gestão dentro da universidade também, entre professores que são mestres, doutores. É, a gente tem muitos técnicos com formação de nível superior, de mestrado, doutorado também. E a gente não consegue, dentro da universidade, que você tem cabeças pensantes, gente com formação muito boa, instituir sistemas de gestão colegiada, cara. É super difícil fazer isso, Ou geralmente alguém assume a frente dentro do, né, do colegiado, ou a né? coisa acaba minguando, né? Minguando. A posse coletiva dos meios de produção é uma coisa mais fácil de acontecer. Então, nos empreendimentos, a gente tem a posse coletiva, a distribuição equitativa ou igual das retiradas que a gente. A riqueza produzida dentro de uma cooperativa ou dentro de um empreendimento econômico solidário é dividido igualmente ou equitativamente. Aí cada empreendimento faz a escolha, né? Mas ele é uma dessas duas formas de distribuição Sim. entre os. Aí nesse modo equitativo funciona. Não é igual, a pessoa recebe de acordo com o trabalho que ela executou. Certo, entendi. Então, dependendo da modalidade, do produto do trabalho, isso pode ser medido em tempo ou quantidade, entendeu? Quantidade de produto que foi feito. Sim. Então, Se define qual é a variável que vai ser que vai ser considerada. considerada. Tem cooperativas e empreendimentos que juntam uma com a outra. Então, isso. Mas a questão é que você vai ganhar, por exemplo, se você trabalhou 2 horas por dia, 5 dias na semana, as 4 semanas do mês, você não vai ganhar a mesma coisa do cara que trabalhou 5 horas por dia. Então se estabelece o valor da hora, assim, nesse caso. Quanto é que valeu a hora de trabalho esse mês? Valeu tanto. Você trabalhou esse mês quantas horas? Eu trabalhei 20, eu trabalhei 10, 5. Então a retirada vai ser dividida de acordo com o tempo de trabalho que cada um dedicou à cooperativa. Eu acho que varia muito dependendo do tipo, né, de De atividade, né? empreendimento, sim. Se ter, por exemplo, uma cooperativa que trata de conserto de equipamento. Tem equipamentos que são mais problemáticos para consertar do que outros, Sim, assim. justamente. E várias horas de trabalho são necessárias para um conserto, enquanto outros problemas menores, né? Um só pode Sim, fazer vários em uma hora. sim. Aí eu acho que depende muito do, né, do Por, formato do empreendimento. Por isso que varia bastante, ele tem que se adaptar. Mas o princípio, os dois princípios são esses, né? Tem empreendimento que não importa quanto tempo você trabalhou, o que que você fez, qual foi a retirada esse mês, foi tanto a distribuição. Esse é menos frequente, dá mais problema por conta disso. O cara fala, meu, eu só consertei um aparelho, só que, meu, eu fiquei 5 horas consertando esse aparelho. Isso gera uma série de problemas. Então, a equitativa é mais praticada, né? Interessante que esse tipo de organização, né, lembra muito que a gente tem como cooperativa. Tem alguma correlação? Cooperativa seria Sim. uma forma de empreendimento É, é. saudável, economia saudável? O cooperativismo é um movimento mais antigo do que o de economia solidária. A economia solidária, ou economia social, ela surge na França e é uma espécie de tentativa de purificação do cooperativismo. No Brasil também adquiriu um pouco esse sentido, porque o cooperativismo aqui nos anos 70, ele foi fagocitado pelo regime militar e foram criadas cooperativas grandes, inclusive geridas pelo agronegócio, né? Ou que foram criadas para se acoplar aos empreendimentos do agrobusiness e tal, só que elas funcionam como cooperativa. E como funcionam dessa forma, tem algumas vantagens jurídicas para a cooperativa em si e para quem contrata o trabalho dessas cooperativas ou compra o produto deles, né? Forma Então, de incentivo, né? é um Prática. cooperativismo pró-capitalista. Ele surge como um movimento anticapital ou contra a lógica do capital, mas o capital ele tem essa capacidade fascinante de pegar a crítica ou aquilo que se opõe a ele e entender a lógica e falar, meu, vamos acoplar isso e muda completamente o sentido. É o vender camisa do Tchê, né? É, justamente, é vender a camisa do Che Guevara. O Che Guevara revolucionou. Pô, vamos vender isso, dá dinheiro vender a camisa do Che. E, porra, então, símbolo anticapitalista vira uma mercadoria. É exatamente esse processo. Então, o cooperativismo passou por isso também. Aí, nos anos 80, na França, surge um movimento de economia social ou economia solidária, que entendendo isso, fala, a gente precisa fazer com que o cooperativismo recupere a sua raiz. E quando o cooperativismo surge, em meados do século XIX, na Europa, ele era um movimento de trabalhadores contra o capital. Né? Ele surge como um movimento de produção e consumo, porque havia cooperativas de consumo também na Inglaterra. Na Inglaterra e na França, mas principalmente na Inglaterra, que visava produzir dessa forma alternativa. Então a ideia básica era, meu, nos juntaremos para produzir para nós mesmos. Né? Contra, porque a exploração do capital em meados do século XIX era absurda, né? Desumana. Todos os relatos desse momento são terríveis, né? Exploração do trabalho infantil, do trabalho feminino, acidente, morte, intoxicação. Trabalho semi-servil dentro das fábricas de tecido inglês e tal. É para onde a gente está caminhando, né? De pouquinho. A gente Né? está voltando para isso, né? Não só no Brasil, como no mundo também, mas aqui a gente está caminhando a passos mais largos. E o cooperativismo surge como uma reação a isso, né? Nos anos 80, né, no, do século XX, aí surge na França uma tentativa. Aí chamam de economia social e solidária. Ah, o cooperativismo na época ou é já essa que recebeu o nome, né? Não, a economia solidária é uma atividade cooperativa, ou cooperativada, ou associativa, e que ganha esse nome. Então, os princípios são os mesmos. Só que para criar um movimento que diferencia, por exemplo, no Brasil, isso teve uma função bastante importante, porque a OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, que é uma entidade grande, tal, ela organiza cooperativas dentro da lógica do capital, né? Bom, essa é uma percepção minha. Há militantes dentro da OCDE que vão dizer que não e tal, mas há um grupo dentro da economia solidária que entende a OCDE como uma organização pró-capital. E a economia solidária, quando surge aqui no Brasil, em meados dos anos 80, ela também tenta recuperar ou purificar o cooperativismo. Olha, vamos fazer com que o cooperativismo retorne às suas raízes contra a lógica do capital. O movimento de economia solidária no Brasil consegue isso? Em alguns momentos sim, em outros não. A economia solidária também é ambígua, ela também é ambivalente, entendeu? Ela, em alguns momentos, serve ao capital e serve ao trabalhador. Consegue fazer essas duas coisas, né? Então, é difícil dizer se a economia solidária no Brasil ela é só pró-capital ou ela é só movimento revolucionário, né? O discurso da economia solidária é um discurso de transformação social, né? Mas a gente sabe que nem sempre a prática cotidiana da economia solidária consegue. Então, um campo que eu pesquisei, por exemplo, que é o cooperativismo ou empreendimentos econômicos solidários de catadores, tem essa ambivalência. Então, eles se organizam, conseguem rendimentos maiores fazendo isso, mas eles trabalham e executam e produzem uma matéria-prima que é para alimentar a indústria da reciclagem. A indústria da reciclagem no Brasil é uma indústria totalmente capitalista, plenamente capitalista. Eles prestam serviço para a prefeitura, por outro lado, e se ele tem um viés menos pró-capital. Mas é uma empresa que é terceirizada para prestar serviço para a prefeitura. O produto disso vai para alimentar a indústria. Então, eles estão no meio ali. O que, que eles são? São uma organização revolucionária? No discurso, sim. Mas, na prática, estão funcionando dentro de uma lógica, dentro de um mercado e tal. Internamente, onde você estava analisando, né? Você analisar de dentro do sistema, eles são só uma ferramenta, que a gestão é um pouco diferente, mas são uma ferramenta de apoio ao capital, né? De apoio ao capital, sem dúvida. Da perspectiva deles, não, necessariamente. Depende da perspectiva que você adota. Eu, como militante da economia solidária, penso o seguinte: prefiro trabalhadores, catadores, organizados em cooperativa, ganhando dignamente, trabalhando de forma digna e organizados, há trabalhadores trabalhando dentro do aterro sanitário de maneira individual, desorganizada, sendo muito mais explorados por essa mesma indústria da reciclagem. Porque para a indústria da reciclagem, tanto faz se o material chega para eles, de um cara que catou dentro do lixão sob sol e chuva, como um bicho mesmo, parecendo um urubu dentro do lixão, ou se o material veio de uma cooperativa de catadores organizados, tanto faz. Mas para o trabalhador faz diferença, né? E eu acho que é um processo educativo. Dentro do capital, dentro da lógica do capital, sim. Mas se a gente for caminhar para uma transformação do capitalismo, os trabalhadores que tiverem organizado nas suas cooperativas estarão mais aptos para fazer esse processo avançar do que trabalhadores isolados ou trabalhando dentro das fábricas explorados pela lógica do capital, talvez. Então, embora não seja um movimento plenamente revolucionário, né, um movimento da economia solidária, ele se aproxima mais dessa perspectiva do que a inatividade, né, do que, não, então, vamos trabalhar pela revolução, vamos trabalhar pela ruptura. E enquanto essa ruptura não acontece, fazemos o que com os trabalhadores que estão desorganizados, que precisam de alguma renda para viver, cara, de forma minimamente digna, né? O discurso radical, às vezes, soa procrastinação, né? Você quer, no futuro, quando a revolução resolve todos os problemas, e até lá, né? Enquanto isso, o negro está sofrendo racismo, né? O trabalhador, nessas condições, sendo explorado, como é que a gente melhora a coisa em curto prazo, né? Sim. Eu acho que a economia solidária, ela pode mudar a subjetividade do trabalhador, que essa que é a questão importante, entendeu? É a maneira como o trabalhador, nós, né, que todos nós também, eu me incluo, né, na classe trabalhadora, óbvio, como que é a nossa subjetividade, como é que é a nossa relação com o trabalho, com a produção, com os parceiros de produção, né? Com os colegas que compõem a mesma classe da gente. Então, a economia solidária pode criar novas subjetividades, trabalhadores com novas subjetividades. É um desafio gigantesco, enorme, mas são metas, né? Objetivos, princípios da economia solidária. E que no Brasil, a gente, a partir de 2003, né, entrando nesse tema da como é que isso se institucionaliza, o governo Lula assume em 2003 e ainda em 2003 cria a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que funciona dentro do Ministério do Trabalho. Inclusive, mesmo com o golpe, a Secretaria de Economia Solidária continua funcionando. Foi instituída, né? Continua. Os membros que fundaram, o Paul Singer, por exemplo, que trabalhava, depois que o Temer assume, ele abandona. Deve ter sido aparelhada como quase tudo, né? Mas a galera que era mais fiel ao movimento da economia solidária saiu, porque o entendimento era o seguinte: meu, eu não vou ficar num governo golpista. Porque, afinal de contas, a secretaria passa a funcionar dentro de um ministério, que está dentro de um governo golpista. Então, aqueles intelectuais orgânicos, né, o pessoal do movimento que estava ocupando a secretaria, abandona, sai da... Mas a secretaria persiste, continua funcionando. E durante esse período de 2003 até 2015, executou um trabalho muito importante de fomento da economia solidária no Brasil via editais de incentivo financeiro mesmo para ONGs, para o terceiro setor, para as universidades organizarem empreendimentos econômicos solidários. Então, cumpriu um papel importante, né? E a gente chegou a ter resultados bastante positivos nesse sentido, nesse processo. O que não significa que a economia solidária tenha se reduzido ao Estado, entendeu? Porque a economia solidária era um movimento social. A criação da Secretaria de Economia Solidária não anula esse movimento. Então, o Fórum, por exemplo, Brasileiro de Economia Solidária, que é independente da secretaria, continua funcionando. Sempre funcionou independente da secretaria e continua funcionando. E se torna mais importante no cenário desse, né? Que a secretaria está com a tendência de funcionar de uma forma anômala comparado com antes, né? A secretaria agora não reverbera mais. Rolou essa cisão, né? Antes, a secretaria reverberava as demandas do movimento social de economia solidária. Agora ela tende a se isolar, porque os próprios membros hoje da SENAIS não são mais oriundos do movimento de economia solidária. Tem um certo... são meio que biônicos, entendeu? Estão lá, caíram de paraquedas na secretaria, que poderia ter sido extinta, né? Não foi. Provavelmente vai ter intenção de reverter o que aconteceu com a economia solidária para ter uma perspectiva mais de cooperativas, né? Mais dentro do que a gente chama de empreendedorismo social. Porque, assim, dentro desse leque, que é um leque grande da economia solidária, tem o empreendedorismo, né? O empreendedorismo é uma pegada que a gente chama de pegada Sebrae, que é uma coisa mais empresarial, mais individual e tal. O empreendedorismo é absolutamente pró-capitalista mesmo. No meio disso tem o empreendedorismo social, né? Que é um empreendimento mais dentro da lógica do capital, menos dentro da lógica da solidariedade. E a gente acha que a SENAIS talvez caminhe nessa direção do empreendedorismo social, né? Coisa que me ocorreu agora é como essa, como é que se diz, essa precarização do trabalho, né? A reforma trabalhista está propondo uma série de mudanças, botando os direitos trabalhistas lá embaixo, inclusive fazendo a voz do patrão valer mais que a CLT, né, nos acordos do patrão empregado. Será que isso em médio prazo tem potencial de aumentar a procura por criação de organizações desse tipo, né, autogeridas, economia solidária, como uma forma de fugir dessa, né, dessa opressão? Do ponto de vista, digamos assim, de pensar em hipóteses teóricas e tal, sim, porque inclusive a economia solidária ganha força no Brasil em meados dos anos 80 em função do desemprego muito grande que resultou da crise econômica da tal década perdida, né, que foram os anos 80. E isso gerou uma massa de trabalhadores excluída do mercado formal de trabalho, precisava de renda, e a economia solidária surge como uma alternativa para isso. Essa também é uma das críticas à economia solidária, porque quando os sindicatos assumem o fomento à economia solidária, eles assumem com o propósito de geração de emprego e renda. Era uma maneira de você absorver esses trabalhadores em empreendimentos que fossem capazes de gerar alguma renda, mas eles não tinham a ambição de serem organizações para a transformação social. Era um objetivo bem pragmático. Tem muito desempregado, a economia não anda, e a gente precisa organizar os trabalhadores para que eles consigam tenham alguma ocupação, algum trabalho e alguma renda, que é melhor do que não ter nenhuma. A ambição era gerar emprego e renda, não era fazer a transformação social, né? Pode ser que a gente agora, a gente está num processo de desemprego crescente, de aumento da informalidade com a nova lei da terceirização, com a reforma trabalhista, a gente tende a essas duas coisas, aumento do desemprego e aumento da informalidade. Isso cria um contexto propício para esse tipo de empreendimento, de geração de trabalho e renda, né? Então pode ser que sim, que aumente. Agora, o que a gente observa quando a gente pega os dados é que no período do governo Lula Dilma, que a gente viveu uma situação considerada de pleno emprego, né, que a taxa de desemprego chegou a 6%, 5%, a economia solidária não perdeu força, né? E o crescimento da economia, quer dizer, a gente tinha uma economia pujante, principalmente a economia popular, porque os estratos de baixa renda passaram a ter mais crédito e mais renda. Se houve distribuição de renda, foi justamente entre os mais pobres, na classe E, que ascende para a classe C e D. E os empreendimentos econômicos solidários produzem bens, porque o empreendimento econômico solidário não faz carro, computador, móveis, são empreendimentos que produzem bens de consumo mais imediato, né? Estão no ramo de alimentação, finança solidária, agricultura, enfim. Então eles tiveram um momento de crescimento, na verdade. Então não há essa relação também direta, tem que fazer essa ponderação. Aumenta a pobreza, aumenta o desemprego, a economia solidária. Porque assim, para um empreendimento econômico solidário se firmar no mercado, você precisa ter um mercado minimamente ativo, né? Funcionando, para ele poder ter sustentabilidade. Até porque ele vai se comportar no mercado como uma empresa, né? Sim. Ele vai ter que ter seus clientes também, né? Então, essa é a conciliação difícil entre o econômico e o solidário. Porque o empreendimento econômico solidário, ele tem um aspecto econômico, ele tem que gerar renda para os cooperados, senão ele não tem sentido, né? E ao mesmo tempo tentar funcionar numa outra lógica. Conciliar essas duas coisas não é fácil. O Fórum Social Mundial é mais do que economia solidária, era muito mais do que economia solidária, né? Mas eu digo que a economia solidária compunha a organização do fórum. Então, dentro dos temas tratados, dentro dos fóruns sociais mundiais, a economia solidária era um movimento forte ali, né? E o Lula começa a participar dos fóruns sociais mundiais. Quando ele assume a presidência, ele absorve muitas das demandas, né? E a absorção das demandas da economia solidária decorreu disso aí. Então, quando ele cria a Secretaria Nacional de Economia Solidária, parte dessa galera que estava no Fórum Brasileiro é que vai justamente compor a secretaria, né? Eles vão ser chamados para falar: meu, a gente quer criar uma Secretaria de Economia Solidária. Então eles chamam o pessoal desse movimento, aliás, como aconteceu com várias outras secretarias criadas no governo Lula, que passou a ter essa articulação com os movimentos sociais, né? E aí ela vira uma política pública. Então a economia solidária era um movimento social, vira uma política pública, que não deixa de ser movimento social, o movimento social permanece, e enquanto política pública teve um sucesso bastante grande, né? O fomento à economia solidária no Brasil foi bastante competente, carecia de mais recursos, né? Mas houve também uma descentralização grande, então a gente tinha muito recurso que era gerido via Secretaria de Economia Solidária, Secretaria Nacional de Economia Solidária, mas ele estava alocado em outros ministérios, então não aparecia como recurso do Ministério do Trabalho, da SENAS, portanto, mas era recurso do Ministério do Desenvolvimento Social, mas ele era gerido pela equipe da SENAS, né? O Programa Brasil Sem Fome, ele tinha uma linha de atuação que era dentro da economia solidária, né? Mas ele não era um programa caracterizado como um programa da SENAS. Ele estava dentro desse programa maior, mas quem fazia a gestão era a SENAS. Então surgiram, houve um incentivo muito grande para a economia solidária no Brasil. O surgimento das incubadoras, das universidades, enfim. E aí as universidades também tiveram um papel importante. A nossa incubadora, que apesar de muito jovem, entra nesse movimento também. E antes a gente tinha e tem ainda na FAO um Unitrabalho, que fez parte também desse movimento de meados dos anos 90 para cá, de um embrião ali de transformação da economia solidária em política pública, e que a criação da SENAS isso se consolida. Agora a gente está caminhando por um processo de deterioração disso, né? Então quase já não tem mais recursos, os editais são muito raros, a nossa incubadora agora até ganhou um edital da SENAS, que foi um edital super disputado, justamente porque raríssimo, né? Com pouco recurso, concorrido pra caramba, mas a gente está sentindo o impacto dos cortes de gastos para as áreas sociais como um todo, né? Está atingindo também a política de economia solidária. A tendência nos últimos, acho que nas últimas décadas, tem sido um crescimento de startups, né, no mercado tradicional. Aí tem algum estudo de como lidar com isso, se há alguma posição da economia solidária nessa visão, porque startup ela tende a ser ainda mais... É como se você terceirizasse a inovação, né, e tecnologia das grandes corporações, né? Porque o risco que vai assumir, o risco de fracassar a ideia inovadora, vão ser os pequenos. Né? Sim. E se der certo, eles vão lá e compram baratinho. É. Né? Aí compra a empresa, assim, pode até parecer caro, né, o que pagou, mas se você analisar a quantidade de empresas, startups que faliram, e eles estão pagando uma que já tem garantia que vai dar certo, está dando certo. Né? Acaba sendo barato nessa perspectiva. Uhum. Mas nesse cenário, existe alguma... do pessoal da economia solidária sobre essa, né, esse cenário. Então, tem uma crítica dentro do debate da economia solidária, que é esse debate, qual é o sentido histórico da economia solidária, né? Sentido histórico, lembrando lá do início, é qual é o lugar que a economia solidária ocupa no conflito capital-trabalho. Né? Porque quando a gente está falando de história, não é isso? História não é o conflito agora, né? História é sociedade capitalista industrial. É o conflito capital-trabalho. É boa essa expressão, né? Porque na prática o que eu estou falando tem a ver justamente com isso, né? Onde está na fila do pão, né? A solidariedade no mundo hoje, com essas coisas acontecendo. É, né? Sim. E dentro desse debate, então, qual é o sentido histórico da economia solidária? É pró-capitalista? Então, alguns críticos vão dizer que os empreendimentos econômicos solidários funcionam dessa forma, semelhante a uma startup. Porque... Vou pegar o caso dos catadores, por exemplo. Você tem a indústria de recicláveis. Ela só consegue existir se ela tiver... E veja, quando a gente fala de indústria de recicláveis no Brasil, isso não é uma coisa pequena, não, cara. Os caras movimentam por ano, e esse é um dado já antigo, de 2010, 2011. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada fez um levantamento de que a movimentação anual dessa indústria era de 8 bilhões de reais. Então, assim, é uma indústria... significativa, né? E ela só consegue funcionar por conta desses milhares de catadores que estão atuando nas ruas, nos lixões ou em cooperativas fornecendo matéria-prima para eles, né? Só que todo esse trabalho executado nesses pequenos empreendimentos ou de forma individual acontece sem que essa indústria tenha qualquer custo sobre ele. Então, ela não precisa gerir, administrar, pagar salário, nada. Ela recebe só a matéria-prima. A base da reciclagem no Brasil, que está baseada nesse modelo, né? Porque na Europa, por exemplo, existe indústria de recicláveis. Mas como é que funciona lá? Lá a indústria faz parceria com outras empresas que administram a logística reversa da matéria-prima descartada e que é reciclável. Então eles compram dessas empresas. Também não estabelece uma relação com as empresas, né? Mas aqui no Brasil a coisa é mais selvagem, porque a base da indústria de recicláveis está em processo de organização, né? O Movimento Nacional de Catadores de Recicláveis está na ponta disso, mas eles não têm qualquer responsabilidade com esses trabalhadores, não tem qualquer vínculo, qualquer relação com eles. Então, de certa forma é isso, quer dizer, a gente não assume risco nenhum. Se num determinado momento a demanda por papelão desaparecer, aí o cara que cata papelão ou faz outra coisa, migra para outro tipo de catação, diversifica o produto dele, porque a gente não tem qualquer responsabilidade sobre esse tipo de empreendimento, né? A economia solidária, de modo geral, fornece serviço e produto para as indústrias capitalistas, exatamente no modelo que, né, a gente chama de reestruturação produtiva. O que a reestruturação produtiva fez? Ela pegou aquela linha de montagem fordista, onde tudo acontecia dentro de uma planta produtiva, enxugou, cria uma empresa núcleo menor, que encabeça o processo de desenho do produto, e ela terceiriza a produção de várias outras pequenas empresas, né? E aqui fica com o grosso, né? Porque a propriedade industrial, né? Ela atual está toda concentrada ali. Você tem um núcleo pequeno de trabalhadores bem remunerados, com um contrato por tempo indeterminado, com o direito à aposentadoria, 13º férias e tal. São os caras que estão no núcleo dela. Essa miríade de pequenas empresas, que pode ser cooperativa, associação, tanto faz para essa indústria aqui, não importa que tipo de trabalho está sendo executado, se é uma startup e tal, não importa. Elas estão oferecendo conhecimento, produtos, serviços para essa empresa central. Então, as cooperativas podem funcionar muito bem como essa startup aí e vão funcionar pelo desenvolvimento do capitalismo e tal. Você vai ter trabalhadores ali sem vínculo, sem contrato de trabalho. Para o capitalismo está ótimo, está lindo. Para o capitalismo, mesmo a economia solidária, está bonito, eles não têm assim nenhum... Não é por outra razão que você vê, por exemplo, o Banco Santander financiando economia solidária. Você vê o Banco Mundial financiando economia solidária. Você tem grandes organizações. Tem uma organização que chama Por América, por exemplo. Você vai entrar na página dele, né? Por América, então lá embaixo tem os patrocinadores. Tem a Microsoft, tem a Bung. Você vê os gigantes das multinacionais financiam o Por América. E o Por América está fomentando a economia solidária no mundo inteiro, inclusive na... Quer dizer, o Por América é na América, né? Porque você tem uma organização que é global e tem segmentações continentais. Então, o braço continental dessa grande organização aqui é o Por América. E por quê? Porque isso, do entendimento deles, não está ferindo a ordem capitalista, muito pelo contrário, se acopla nessa organização da reestruturação produtiva de forma perfeita. Inclusive, tem um pesquisador que chama Jacó Carlos Lima, que foi meu orientador de pesquisa de doutorado, que ele fala que algumas cooperativas realizam de forma mais perfeita os princípios toyotistas de produção, sabe? Seguem mais a cartilha toyotista de produção do que muitos núcleos de produção empresarial tradicional. Vai falar, pô, ali você tem um núcleo auto-organizado. O toyotismo vai falar isso, cara. Você tem que criar núcleos auto-organizados, os trabalhadores se reúnem, conversam, discutem entre si o que eles vão fazer ali. Ou seja, mesmo essa heterogestão no modo de acumulação flexível também foi questionada. E o conhecimento do trabalhador, o trabalhador começa a contribuir com o processo produtivo pensando também nele, e aí a crítica vai dizer, olha, antes o trabalhador taylorista, que não contribuía com a criatividade, ele era explorado só a energia do trabalho. Agora, o saber fazer também é explorado pelo capital. Então, assim, a crítica é, o capital, ele desperdiçava o saber fazer do operário. Agora não. Agora ele quer ouvir o trabalhador, participa, fala aí o que, que você acha, do que pode melhorar e tal. Então ele está se apropriando do saber fazer, não está dando liberdade, não está instituindo uma produção horizontal e tal. Então, o que, que a cooperativa faz? A cooperativa não faz isso? Bom, então tá para e passo ali, está caminhando juntinho com o toyotismo, com a reestruturação produtiva. Então, é complicado, entendeu? Mas eu falo, desse ponto de vista, a economia solidária, então, bicho, não arranha em nada o capitalismo, né? Muito pelo contrário. Acho que só o conceito, né, que poderia ser uma ameaça se fosse difundido para as massas, né, de que é importante agir assim, mas na prática, né, se nota que não é uma ameaça. Né? A não ser que a gente consiga, dentro desses empreendimentos que eu te falei, criar uma nova subjetividade de fato, entendeu? Criar uma cultura de trabalho diferente, que é esse trabalhador crítico, que se pensa no mundo e tal. E aí o Paul Singer, né, quando ele vai defender, mas como é que você vai criar ilhas de produção solidária dentro do mar do capitalismo? Ele fala, é isso. E a burguesia não surgiu, a burguesia também eram ilhas de produção capitalista no mar feudal. E aí os caras fizeram a revolução e instituíram o capitalismo, a sociedade industrial e tal. Então ele fala, é isso, cara, vamos criar ilhas dentro do capitalismo e ver se a gente vai criar redes e vai aumentando. Então, eu, como militante da economia solidária, Carlson, tenho essa esperança, entendeu? Reconheço os desafios, os desvios, a degeneração da economia solidária. Acho que a gente tem que reconhecer isso até para enfrentar melhor esse desafio, não ficar iludido. Mas eu acredito que é possível, assim, organizar trabalhadores, discutir o que é a produção, o que é o capitalismo e tentar transformar. Para amanhã? Não. Não vai ser para amanhã. Mas... E também a questão existencial, cara. Prefiro estar nesse movimento a não estar fazendo, dormir e falar, meu, o que eu fiz hoje para combater o capitalismo? Nada. E outra, né? Essa aderência que tem, né, desse modelo com o capitalismo convencional, pode ser até uma proteção, né? Porque o capitalismo ele é muito atento e agressivo com qualquer coisa que ameace, que bata de frente. Né? Se realmente fosse uma ameaça, mesmo pequeno, ele já teria lei, já teria vários instrumentos para tentar esmagar. Que há essa aderência tão boa, pode ser que acabe sendo uma coisa que ameace de fato o capitalismo no longo prazo, né? Sim, quando já for tarde demais para tomar alguma medida. Já sim, quem sabe, né? Conversa continua no próximo episódio do Politicast.